fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Um, dois, três. Fazer assim, melhor não me procurar, porque eu...